A ti clamo, ó Senhor, minha rocha. Não enmudeças, escuta minha voz. Quando a mão levanto ao teu santuário, em ti confio, tu és meu refúgio atroz. Não me deixes com os ímpios, Senhor, que falam de paz, mas têm mal no coração. Retribui segundo as suas obras, mas eu busco tua salvação. Bendito seja o Senhor, ouvi o meu clamor. Ele é minha força, meu escudo, meu amor. Meu coração salta em louvor, com cântico e alegria, adorando. Salta em